Acordei com o sol, mas ele sempre foge de mim. O café já nasce frio, afunda no peito igual pedra no fim. O espelho rachado me olha torto. Como se guardasse o que eu tento esconder de mim. Baba sussurra segredos em tons escuros e crus. A chuva tem um compasso, mas brinca com meu jeito de andar. Minha sombra quebrou em duas, uma fugiu, a outra ficou pra me vigiar. Até meu cão me olha de lado. Como se soubesse o nome da dor que eu carrego no ar. Acho então como se luta com um fantasma quando ele senta na mesa comigo, come do meu prato e diz que eu sou estranho vivendo na minha própria casa. Só tempestades que sussurram meu uso. Tentei cantarolar um som leve, mas virou uivo antes de ser canção. As estrelas caíram cansadas, sobrou a lua torta, debochada, me encarando como quem sabe que eu tô perdendo a razão. E quando a noite inteira silencia, ouço passos onde não tem chão. Minha sombra senta ao meu lado, diz eu sou tua única companhia, mas também sou tua perdição. Que me